Quando a gente ama demais, o coração vira refém da emoção. Qualquer gesto vira paz e o sorriso dela é nossa oração. Fica difícil até respirar. Se ela demora, bate a solidão. Mas é tão bom se entregar, mesmo sabendo que não tem proteção. É loucura, mas vale a pena. Mesmo que doa, a gente não condena. Se for amor, não tem problema. A alma entende o que o corpo não aguenta. Quando a gente ama demais, a gente chora, a gente ri. A gente pede um juízo, mas quer insistir. Faz planos pro resto da vida, mesmo sem saber o que vem por aí. Quando a gente ama demais, o mundo gira só por um olhar. E mesmo quando tudo parece ruir, a gente fica e tenta consertar. É como um samba tocando no peito, descompassado, mas cheio de jeito. Se é verdadeiro, não tem defeito. A gente ama, isso é o nosso direito. Fica difícil até respirar. Se ela demora, bate a solidão. Mas é tão bom se entregar, mesmo sabendo que não tem proteção. É loucura, mas vale a pena. Mesmo que doa, a gente não condena. Se for amor, não tem problema. A alma entende o que o corpo não aguenta. Quando a gente ama demais, a gente chora, a gente ri. A gente perde o juízo, mas quer insistir. Faz planos pro resto da vida, mesmo sem saber o que vem por aguenta. Quando a gente ama demais, a gente chora, a gente ri, a gente ri. A gente perde o juízo, mas quer insistir. Faz planos pro resto da vida, mesmo sem saber o que vem por aí. Saber o que o corpo não aguentemos, sem saber o que vem por aí. Quando a gente ama demais, a tempestade e a calmaria. É todo dia, querer todo dia, é viver com o coração na mão, mas cheio de alegria. O que vem por aí, por aí, oh, oh. O que vem por aí, por aí, oh, oh. A gente ama demais, a tempestade e a calmaria. É todo dia, querer todo dia, é viver com o coração na mão, mas cheio de alegria.